Bota a mão na cabeça, meninas! As meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão na cabeça. A pegada é rância. As meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão na cabeça. As meninas com a mão na cabeça. Desça, desça, desça, desça. Com a mão na cabeça. Desça, desça, desça, desça, desça, desça. Com a mão na cabeça. Ó, que swing gostoso. Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Vai no talentinho, vai no talentinho, vai no talentinho. Descendo devagarinho, vai no talentinho, vai, vai no talentinho, no talentinho. Descendo devagarinho, descendo devagarinho, descendo devagarinho, descendo devagar. A pegada é rocinha. Descendo devagarinho, descendo devagar. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai descendo devagar. Devagar, vai, vai, vai. Vamos passando o volante. Descendo devagarinho. Descendo, descendo. Olha o swing, olha o swing, olha o swing, olha o swing. As meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão na cabeça. Com a mão na cabeça, as meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão. Oh, oh, oh. A mulher que não botar a mão na cabeça em casa e descer, vai amanhecer tudo prenha. Não vai saber nem quem é o pai. Quero nem saber. Porque é tudo piriguete. Desça. Desça. Desça, desça, desça, com a mão na cabeça. Desça, desça, desça, vai lá. Desça, com a mão na cabeça. Desça, vou até o meio porque eu tô com a coluna doendo hoje. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Desça, desça, desça, desça, desça, desça, desça, desça. Imagina essa porra do paredão de matriz, paredão. Olha o swing, olha o swing, olha o swing. As meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão. Oi! As meninas com a mão na cabeça, as meninas com a mão na cabeça. Com a mão na. Já sabe, né? Quero ver o paredão todo aí agora. Isso. Aumenta o som, Soneca Paredão. Marquinhos Paredão, RG Paredão. Golzinho Tremiterra. Equipe Caja Som. Alô, meu São Caetano, Boa Vista. Bota a mão na cabeça, menina. Desça. Desça, meu coração tá batendo. Desça, ai. Desça, ai. Com a mão na cabeça. A pegada é rosso. Com a mão na cabeça. Desça, desça, desça, desça, desça, desça. Com a mão na cabeça. Desça, desça, desça. Desça, desça, desça, desça, desça. Pra ficar gostoso, você vai no talentinho, Ian. Vai no talentinho, vai no talentinho. Que swing é esse? Descendo devagarinho, vai no talentinho, vai no talentinho. Bem gostoso, bem gostoso. Descendo devagar, vai. Descendo devagarinho, descendo devagarinho, devagar, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai descendo devagarinho, descendo devagarinho. Pesquisando aqui agora, né, pai?